Bem-vindo ao Comentário Bíblico em Áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 201 baseado em Apocalipse, capítulo 1. Prezado ouvinte, você deve se preparar para grandes emoções. Aqui está o livro mais enigmático das Escrituras Sagradas, com o seu simbolismo muito peculiar e especial, o livro do Apocalipse, que significa, na verdade, revelação. Revelação, sim, conforme diz o versículo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Prezado ouvinte, o livro do Apocalipse vai falar a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. É importante tentar entender o que está acontecendo aqui. Historicamente, tradicionalmente, o livro é atribuído ao próprio João, o evangelista que fez também o quarto evangelho. João tem a sua tradição toda ligada à região da cidade de Éfeso, onde ele foi líder da igreja naquela região. E então, este era um momento de muito sofrimento. A leitura do primeiro capítulo e de outras partes vai nos mostrar que os cristãos estavam enfrentando uma grande perseguição causada pelo Império Romano. A maioria dos estudiosos entende que esta perseguição é da época de Domiciano, portanto, aí por volta do ano 90 da era cristã, sendo assim o Apocalipse o último livro do Novo Testamento. No entanto, há gente que imagina que seja possível que o livro venha a se encaixar na época de Nero, um pouco antes do ano 70, o livro teria sido escrito, mas essa posição é defendida por uma minoria. Então, vamos ver o que está acontecendo. Os cristãos estão sofrendo muito e estão confusos sobre o que vai acontecer no futuro, estão sendo perseguidos por sua lealdade a Cristo e, por isso, João traz a revelação de Deus a respeito de Cristo sobre o que vai acontecer e afirma que o tempo está próximo. Então, ele começa dizendo o seguinte, inicialmente no verso 4, João, às sete igrejas da província da Ásia. Essas sete igrejas vão ser detalhadas a partir do verso 2, são igrejas próximas à região de Éfeso. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é fiel, testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, a seu Deus e Pai, a ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Amém. Eu sou Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Para os cristãos que viviam debaixo dessa opressão e desse sofrimento, dessa perseguição, estas palavras apocalípticas aqui são de muito ânimo, de muito encorajamento. Jesus não abandonou a igreja, ele está vivo, ele é o primogênito dentre os mortos e ele voltará e todos serão testemunhas disso. A linguagem figurada figurada aparece aqui mostrando que Cristo Jesus é o princípio e o fim, daí a expressão o alfa e o ômega, para se referir ao Filho de Deus. E diante desta expressão clara que temos da vinda de Cristo, o texto vai prosseguir e vai nos trazer com mais clareza a intenção de João ao escrever o livro do Apocalipse. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, diz o verso 9, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João, já idoso, está aqui preso na ilha de Patmos, sofrendo por causa do Evangelho, como acontece com a igreja de modo geral. No dia do Senhor, isto é, no domingo, e João afirma que estava no Espírito e ouviu por trás dele uma voz forte como de trombeta. E a voz dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas sete igrejas. O conteúdo da visão deveria ser mandado para as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Diante dessa manifestação extraordinária, João se volta para ver quem estava falando e viu ali sete candelabros de ouro, uma provável referência aqui às igrejas. Entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, uma expressão aqui que vem lá do livro de Daniel, que lembra essa manifestação apocalíptica mesmo, relativa àquele que aparece no final dos tempos. E este filho de homem tem uma veste que chega aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos como chama de fogo. A visão de João, prezado ouvinte, é uma visão de Cristo Jesus, mas desta vez Cristo não vai aparecer mais como ele aparece na sua morte, no seu sofrimento. Jesus Cristo glorificado, aparecendo de maneira extraordinária, revela que aquele que morreu e que está por trás da sua igreja perseguida tem toda autoridade, todo poder. Essa ideia dos cabelos brancos como a lã mostra aquele conceito de eternidade, semelhante a algumas figuras que nós vemos lá no Antigo Testamento. E os olhos como chama de fogo revelam sua capacidade de conhecimento completo, olhos penetrantes com todo poder de conhecimento. Seus pés como bronze numa fornalha ardente, a sua voz como o som de muitas águas, uma espécie de visão que você diria hoje com muitos efeitos especiais para mostrar a verdadeira glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na sua mão ele tinha sete estrelas, na mão direita, e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes, uma espada que mostra aqui claramente a ideia de julgamento, de juízo que virá. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Poder e glória mostram-se na pessoa do Senhor que virá com julgamento em nome de Deus. Quando João tem essa visão extraordinária, você pode imaginar como é que seria a sua reação diante de uma visão tão impressionante como essa. Ele, como que de maneira reverente ou de uma maneira absolutamente natural, caiu aos seus pés como morto. Então, Jesus, né, coloca a sua mão direita sobre João e diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Afirmando a ideia de alfa e ômega que aparece no verso 8. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. A igreja cristã não podia ficar assustada e nem abalada com o que estava acontecendo. Havia muita razão para os cristãos estarem desanimados, mas neste momento nós vemos o anúncio do início do fim. Aquele que havia morrido estava vivo e haveria de voltar e de retornar. Ele não estava mais naquela forma inicial de muita humildade e de uma atitude como a de um cordeiro Cristo Jesus aparece glorificado, mostrando a sua divindade, o seu poder, a sua glória, e ele aqui se apresenta para mostrar a esses cristãos perseguidos que nós adoramos um Senhor verdadeiramente vivo e que está agindo por trás do cenário imediato que temos à nossa volta. Então, a palavra de Cristo para João é: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. Assim, esta palavra de Apocalipse capítulo 1 termina dizendo: eu tenho uma mensagem especial que deverá ser anunciada para as sete igrejas aqui por meio do simbolismo aqui apresentado no capítulo 1 do livro do Apocalipse. Prezado ouvinte, aqui temos muitas lições importantes para todos nós. Para você e para mim, porque afinal de contas chegamos na hora de falar sobre o início do fim. Agora, a vez das perguntas, Apocalipse capítulo 1, a nossa aventura chega no último livro da Bíblia. Professor Luiz Saião, Apocalipse, até a gente arrepia quando chega desse livro aqui. Por que Deus quer comunicar a sua mensagem numa linguagem assim tão complicada, enigmática como essa? Não seria mais simples, mais fácil falar de modo direto? Pois é, pastor Alberto, de fato, Apocalipse não é apenas o nome desse livro, né, que a palavra significa revelação, desvendamento, mas na verdade havia um tipo de literatura apocalíptica, que era uma literatura simbólica, né, marcada por muitas visões e repleta de simbolismos especiais. Na verdade, no Antigo Testamento, você tem o livro de Daniel, trechos do livro de Ezequiel, né, e outros livros que não estão na Bíblia tinham esse perfil chamado apocalíptico. Era um livro que falava geralmente de uma batalha entre o bem e o mal e da vitória do bem e de Deus sobre o mal. A gente fica pensando, né, por que é que Deus vai usar esse tipo de linguagem? Bom, em primeiro lugar, Deus usa todos os tipos de linguagem e todas as formas literárias para comunicar de modo vivo e de modo real, conforme as pessoas estão acostumadas na sua própria época. Além disso, é importante ressaltar que uma comunicação adequada não é só uma comunicação que satisfaz uma curiosidade racional. Na verdade, quando eu falo, por exemplo, uma poesia e digo que uma flor de cor violeta, né, é extraordinariamente bela, e aí eu desfilo palavras especiais para descrever isso, esse tipo de comunicação apela para a imaginação, para o coração, para a vontade. É uma comunicação menos assim aparentemente objetiva, mas muito poderosa e impactante no íntimo da alma humana. Então Deus, na sua sabedoria, usa essa linguagem apocalíptica que levanta algumas dúvidas, mas comunica como num filme que a gente assiste, né? Assim, com efeitos especiais extraordinários, comunica de modo impressionante coisas que o nosso coração deve receber. Agora vamos lá, em que época exatamente estamos e por que o apóstolo João está nesta ilha? Olha, professor, com tantas visões estranhas e bizarras, seria esta a ilha da fantasia? Pastor Alberto, não. Vamos deixar aqui as fantasias de lado, porque, sem dúvida, muitas visões aqui são até um tanto quanto imaginativas, mas não é exatamente fantasia. Veja, vamos dar um pulo na realidade para ver o que a gente pode pensar aqui. A gente tem certeza que é uma época de perseguição. A maior parte dos estudiosos sempre identificou essa época, e ainda é assim a maioria dos que estudam com cuidado no livro de Apocalipse, eles entendem dizem que isso acontece na época de Domiciano, que o livro então teria sido escrito depois dos anos 90. Uma das dificuldades com essa sugestão é que João de fato está muito idoso, bem velhinho, e você mencionou o fato dele estar na ilha, ele está preso aqui como uma persona não grata para o Império Romano por causa dessa intolerância para com o cristianismo. Essa ilha é uma ilha pequenina no mar Egeu, assim desprezível, uma espécie de colônia penal, e João está lá em função disso. Tem crescido a sugestão até mesmo de intérpretes não evangélicos para sustentar a ideia que o Apocalipse talvez tenha surgido um pouquinho antes dos anos 70, na época da perseguição do famoso Nero. Inclusive, Nero associado com a besta, com o anticristo, parece ter mais sentido do que a época posterior. Então, nós não temos certeza absoluta, mas o nosso ouvinte do Rota 66 deve ter consciência dessas duas reais possibilidades, longe de qualquer fantasia. Muito bem, agora a gente quer ler e entender, compreender. Como é possível, então, interpretar estes símbolos de um livro assim tão complicado e famoso, né? Pastor Alberto, de fato, não é tão fácil assim. É, nós temos dificuldades, tanto é que você sabe que pessoas diferentes, muito sinceras e que amam a Deus, têm ideias diferentes sobre o Apocalipse, e não é por isso que um é menos cristão que o outro. No entanto, nós temos algumas dicas. Por quê? Porque a literatura apocalíptica, ela tinha um determinado procedimento, um jeito de ser que facilitava um pouquinho aqui a compreensão de como ela deveria ser lida. Por exemplo, um aspecto interessante é que a literatura apocalíptica costumava ser cíclica. O que quer dizer isso? Ela repetia o mesmo assunto, retomando de novo aquele assunto com simbolismo um pouco diferente. Ah, os símbolos do Apocalipse não são assim vazios, né? O que significa o número 4? Né? Eu não posso olhar hoje, né, no livro que foi publicado o ano passado e perguntar na numerologia moderna o que é 4. Eu preciso olhar na cultura judaica, naquele contexto, para descobrir o que significa este número naquela linguagem. Então, quando se estuda a cultura da época, a gente tem condições de entender diversos elementos. Agora, a interpretação, saber o quanto que é literal e o quanto que não é, a sucessão dos acontecimentos, Pastor Alberto, mesmo assim, depois de estudar tudo, a gente vai deixar espaço para dúvida e permitir outra interpretação. No nosso estudo aqui, nós vamos apresentar, vamos dizer, os dois ou até mais lados da moeda, para que o nosso ouvinte seja devidamente informado e tome a sua própria decisão. Bom, muito bem, você falou e comentou sobre números. Vamos falar então sobre a numerologia. O capítulo 1 aqui de Apocalipse fala do número 7. Olha que o número 7 aparece 11 vezes no primeiro capítulo. Existe alguma razão, alguma natureza assim sobrenatural atrás de tudo isso? É, o que acontece com o número 7, acho que a maioria das pessoas já ouviu falar que o 7 é o número da perfeição, ao contrário, né, da crença popular que 7 é conta de mentiroso. Não é o caso de jeito nenhum no livro do Apocalipse. A ideia, na verdade, mais específica é que 7 tem uma ideia de algo completo, de algo que está na sua plenitude. Por exemplo, a gente vai olhar aí no versículo 4, há uma referência aos 7 espíritos que estão diante do seu trono. É muito provável que o texto não está fazendo uma referência, né, aí a questão dos 7 espíritos que estão diante de Deus, mas falando sobre a ação plena do poder do próprio Espírito de Deus. O sentido é esse. E quando ele diz 7 igrejas, 7 candelabros, 7 estrelas, 7 anjos, a ideia é que nós temos uma referência a algo que é completo, que é total. O que significa, no fundo, isso é que a aquelas mensagens dadas, por exemplo, às sete igrejas e aos sete, que é trazida aqui, são trazidos pelos sete anjos, é uma mensagem que, na verdade, serve para a totalidade das igrejas, porque esse é o foco do número 7 aqui no Apocalipse. Agora, este livro é surpreendente mesmo. O que podemos dizer desta aparição de Jesus aqui? Olha só, cabelos brancos, pés de bronze aceso, olhos de fogo, voz de cachoeira, sete estrelas na mão, uma espada na boca e o rosto como um sol brilhando. Como fica, então, essa figura que aparece para João? Fica assustadora, pastor Roberto. De fato, surpreendente. Uma figura que nós temos que prestar atenção aqui. Veja, cabelos brancos não quer dizer que Jesus ficou mais velho agora, né? Depois de tanto tempo, alguém diz, puxa, Jesus envelheceu. Nada disso. O branco aqui dá a ideia, né, de ancião no sentido de eternidade, de alguém, né, que está numa posição de proeminência e autoridade. Olhos de fogo revela a capacidade do conhecimento pleno da parte de Cristo, que a tudo penetra e a tudo vê. Pés de bronze aceso é o seu poder de vencer e derrotar os inimigos, muito importante para quem está sofrendo perseguição. A voz, né, das muitas águas, voz de cachoeira, mostra o seu poder, né, a sua autoridade manifestada pelo seu falar. Sete estrelas na mão, fala sobre que ele tem as igrejas todas, né, sob o seu controle, o seu poder. A espada na boca, que ele está vindo para trazer julgamento. E o seu rosto brilhante como o sol manifesta a sua glória, o seu poder e a certeza da sua vitória. Agora, e essas chaves que Jesus traz em sua mão? O que podemos dizer sobre isso? Pois é, como, né, entender a chave da compreensão das chaves que estão aqui. Ele que é o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, né, ele é o primeiro e o último, que tem as prerrogativas de quem é divino. Como tal, ele está vivo e esteve morto e tem o poder sobre a morte e a vida. Então, ele tem as chaves da morte e do Hades. O Hades é o lugar onde estão os mortos, mostra que todo o poder, inclusive sobre a morte, está conquistado pelo próprio Senhor Jesus. Muito bem, e você que está nos acompanhando já percebeu como vai ser a nossa caminhada nesse estudo? Hoje no Rota 66, você descobriu, sim, chegou a revelação, o desvendamento está diante do ouvinte, o capítulo 1 do Apocalipse já foi aberto no estudo que trata do início do fim. O Senhor Jesus se apresenta à sua igreja perseguida do Império Romano, aqueles irmãos assustados, apavorados, sem saber o que seria do futuro. Então o Senhor revela o que acontece de fato por trás das cenas imediatas da nossa vida. É, prezado ouvinte, às vezes a gente fica desesperado, aborrecido. Quanta dor, quanta luta, quanta coisa difícil para tanta gente sincera que serve a Deus e sofre tanto neste mundo. Apesar de tanto sofrimento, Cristo promete a certeza de sua futura vinda, que dará fim a todo tormento.